muitos os que dizem: eu não me envolvo com a doutrina espírita para não ter problemas na área mediúnica. E serão esses os que terão os maiores desafios pelo seu caminho e as maiores dificuldades, porque o processo se dá diante das leis de justiça e de sabedoria divina, não sendo a propriedade da doutrina espírita. Tanto não é que dos meios de combate à obsessão existem vários, historicamente estabelecidos em praticamente todas as religiões do mundo, sempre houveram formas de afastar os maus espíritos. Nós gostaríamos de trazer aqui algumas dessas propostas. Essa gravura, por exemplo, é uma referência à expulsão dos demônios da cidade de Arezzo, feita por Francisco de Assis, que evoca a Deus para que a cidade fosse liberada havia 4 dias, que ninguém comprava ou vendia na cidade, devido aos vultos e às sombras que tumultuavam no lugar. A situação foi tão grave na Úmbria, onde fica a cidade de Arezzo, que se chamou Francisco de Assis para que se lograsse fazer, como ele era católico, um exorcismo, que é um ritual de afastamento dos maus espíritos. Aqui também, do início do século XIII, um ritual estabelecido de exorcismo, onde todos os elementos do que nós estamos discutindo estão presentes. A necessária intervenção de alguém com reconhecida autoridade moral sobre o indivíduo que jaz vítima da tirania de espíritos infelizes. Por que nós rogamos a determinadas criaturas? Por que nós apelamos a determinadas pessoas? Por que nós pedimos preces? Gostaria tanto que o Senhor orasse por mim, que o Senhor orasse por mim, que o Senhor me ajudasse nesse benefício. A esses que nós pedimos, reconhecemos uma relativa autoridade moral, que se faz necessários em instantes graves e críticos como esse. Só quem já vivenciou o drama pode perpetrar a dimensão do que é um processo de subjugação, do que é um processo de fascinação. Se no primeiro caso, no caso específico da obsessão simples, necessariamente não é necessário um sócio do obsidiado, que, como foi belamente definido aqui, faz parte do sistema da vida que, eventualmente, nós sejamos objeto de inveja, que sejamos objeto de raiva, de ódio. A luz que cega vai ser alvo das pedras, natural. Mas nos dois outros processos, nos processos de fascinação e nos processos de subjugação moral e física, dá-se uma simbiose estabelecida em uma díade obsessora, obsidiada, a partir de correlações lindamente já descritas aqui na manhã de hoje. Não vamos nos deter sobre elas. Eis aqui os processos da Igreja Católica, mas naturalmente existem outros, modernamente nas seitas pentecostais e neopentecostais, que merecem todo o nosso respeito. Também existem processos de afastamento dos espíritos ou de exorcismo desses espíritos, variando em grau, variando em forma, mas esses processos existem, o que já é, per si, uma demonstração da imortalidade da alma, e o que já é, per si, uma demonstração de que o Espírito existe, não obstante o conhecimento, a fé do médium, ou do não médium. Porque o processo se dá independente de fé, de conhecimento, ou de participação em qualquer movimento religioso que seja. Independente. Até hoje, nos rituais católicos existem se bem que se prefiram os psicólogos e os psiquiatras, mas ainda hoje prevalecem alguns rituais de ordem de exorcismo. Existem também os cultos africanos que nós herdamos no candomblé, nas santerias na América do Sul, nos cultos xamânicos e nos cultos residuais hindus também, processos para que se afastem os espíritos, em que distam em relação ao espiritismo esses processos, na sua perspectiva central de que todos os processos que nós estamos citando não são propostas da doutrina espírita, porque em todos eles se pretende afastar. E o Espiritismo pretende aproximar, não afastar. Nós temos sido testemunha de vários, como colocaram alguns dos palestrantes antes, várias doutrinas pretensas revisoras do Espiritismo, e uma delas, a técnica para que se afaste o espírito obsessor, é constituída, não sou especialista porque sou espírita, mas ela conta com uma contagem cabalística e ao final da contagem o espírito obsessor e infeliz é despachado para o magma da Terra ou em uma cápsula para o espaço sideral. E eu me pergunto, sendo eu espírito obsessor, porque nós não somos somente porquinhos, não é verdade? Por mais que a minha atual condição física me leve a pensar como um porquinho, por mais que a minha amiga Merijane tenha ensinado a comer apenas salada de fruta, ainda assim há em todos nós, porque todos nós somos luz e sombra. Não somos as criaturas eleitas que vieram à Terra para expulsar os demônios em nome de Jesus, porque há em nós demônios. Há em nós virtudes que vibram na sintonia que atraímos. Então, disso dista o Espiritismo, porque nós todos sabemos que muitas vezes podem ser efetivos alguns desses métodos de afastamento circunstancialmente, dada a autoridade moral daquele que o perpetua, e não necessariamente pela ritualística envolvida no processo, que aos olhos dos espíritos, como narra Kardec, é muitas vezes motivo de zombaria. Riem-se dos processos, riem-se das tolices, riem-se da nossa ignorância em relação ao que está estabelecido, declaram posse mesmo sobre alguns. No seu capítulo 23, Livro dos Espíritos, onde se trata da obsessão, Kardec inicialmente lhes identifica as causas e os meios de combatê-la, naturalmente dentro do contexto da reunião mediúnica, porque é a proposta do livro. O Livro dos Médiuns é um compêndio derivado da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É um compêndio, é um manual de contato com os espíritos. Então, os meios de combate que hão de ser citados são naturalmente referentes ao processo que se dá em uma reunião mediúnica. E suposto, serão feitos alguns assertivos, porque eu tenho certeza que nem todos os nossos amigos fazem parte da reunião mediúnica, mas todos nós que nos colocamos como espíritas devemos estar prontos a acolher aquelas criaturas em sofrimento. É um dever que nos cabe não abandonar a ninguém à margem da estrada. A proposta espírita, antes que eu me esqueça, nós temos tratado os ditos processos, e Kardec sabiamente não utilizou a palavra devido à sua carga de preconceito, nós temos tratado historicamente os nossos próprios, nossos processos, quando não com a ritualidade religiosa, com a violência. Nós queremos lembrar que os espíritos eram expulsos através do sofrimento da carne na Inquisição, notadamente na Inquisição Espanhola. Dentre as suas atribuições, além da guarda da doutrina e fé, constava também a expulsão de demônios, e os demônios eram expulsos à base de tortura, na roda d'água e de outras máquinas que se criavam para torturar a carne e expulsar o espírito, quando não havia autoridade moral suficiente, naturalmente, para expulsar aquela entidade. Modernamente, muitos descreem do fenômeno ou desacreditam o fenômeno porque ele está consociado intrinsecamente a patologias e desordens de ordem psicológica. E se nós vamos ter alguém que tem toque, transtorno compulsivo obsessivo, se nós vamos ter alguém que desenvolve epilepsia, sem levar em conta a epilogênese, qual é a ordem? De onde vem? Qual é a origem? Se nós lidamos com pessoas que têm transtornos bipolares, se nós lidamos com criaturas esquizofrênicas, esquizóides, oligofrênicas, enfim, todo gênero de psicopatia, nos perguntamos, esse desajuste, este processo, dá-se a partir do plano espiritual ou se consorcia a ele? Nos parece a pergunta de resposta irrelevante, porque no Espiritismo não há essa separação, não há essa dicotomia, porque o indivíduo é tratado como um todo. E o processo terapêutico é idêntico, qualquer que seja a gênese. Se há uma patologia, uma desordem intrínseca, é uma doença sempre da alma, que atrai, eventualmente, seres parasitados. Ou aquela patologia pode ter sido iniciada e induzida por espíritos obsessores que, quando suficientemente desprovidos da passionalidade, porque no primeiro caso são espíritos passionais e ingênuos, que se denunciam. Mas o espírito tenaz de natureza rude não se interessa em se denunciar, apela à hipocrisia, não tem nenhum interesse em matar, porque seria ingenuidade. Matando liberta, porque o próprio espírito é a prova da imortalidade da alma. Não quer que o indivíduo morra, mas quer que ele viva, se comprometendo o máximo e se envolvendo o máximo possível, levando a desordem, o ridículo e ao nível de exposição inimaginável. Então, no Espiritismo, nós não nos atemos ao fato em si, não perdemos tanto tempo com histórico processual, mas pensamos na terapêutica, que é uma só. E vamos apresentá-la aqui aos senhores nessa manhã. Se nós conduzimos alguém com essas patologias a um psiquiatra, ele vai classificá-la, se vê e ouve espíritos, à maneira de esquizóide, personalidade esquizofrênica, desde que não faça aquele paciente parte de algum culto religioso que lide com o intercâmbio mediúnico, que já é uma norma da Organização Mundial de Saúde, que diz não tratar-se de esquizofrenia quando o indivíduo tem na sua religião, no seu contato, no seu credo, o trato com os espíritos. Então, o psiquiatra vai lhe dar ansiolíticos que efetivamente impedem a visão do espírito. E esse psiquiatra, inadvertidamente, poderia afirmar, veja, era uma pura alucinação, porque a partir da medicação ele não enxerga mais, ele não ouve mais, ele não trava mais diálogo, ele agora dorme, o seu medo diminui. Então, se fosse um espírito, a medicação não teria efeito. Nós não negamos o efeito da medicação, nós apenas advertimos. Se o indivíduo perde seus olhos, a luz não deixa de existir. Então, a medicação bloqueia temporariamente a percepção do espírito. Mas o espírito continua lá. sem ser percebido, sem ser notado. E é óbvio que a medicação é mesmo indispensável em instantes de desequilíbrio profundo da criatura, porque lhe dá a tranquilidade, o descanso e a paz necessárias para que ele possa voltar à carga. Então seria uma leviandade, além de uma ingenuidade, se pedir para suspender a medicação e substituí-la por água fluidificada. Além de ser um risco injustificável dentro das bases da doutrina espírita. Nós não concorremos com a medicina. Enquanto um trata os efeitos, nós buscamos a causa. E é imprescindível respeitar essa colocação. A proposta espírita nada difere de Jesus. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Se nós fôssemos vítima, se um indivíduo entrasse em nossa casa, nos retirasse tudo que temos, toda a dignidade, expondo nossa família, expondo as relações mais amadas e mais queridas, nas situações mais duras e mais difíceis, se ele, além de destruir cada ser que amássemos, destruísse a nosso prestígio junto àqueles que nos restaram, destruísse a nossa paz completamente, nós imediatamente vestiríamos a pele de amor e clamaríamos por justiça. Portanto, meus bons irmãos, as mais das vezes, nos processos mais tenazes, aquele que mais sofre não é o homem psiquiatra, mas é o obsessor, que abriu mão de anos, às vezes séculos, da convivência dos seus, cego, completamente abandonado a si mesmo, porque abandonou-se. Por isso, nós, no Espiritismo, pensamos em ambos um gesto de amor. Se fôssemos nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, que caíssemos amanhã diante da provação da vida, nas raias da vingança, se fôssemos nós, como queríamos ser tratados? Seríamos expulsos? Seríamos amaldiçoados? Seríamos relegados à treva? Ou nós gostaríamos que alguém nos compreendesse a dor que se abateu em nossas vidas? Alguém que compreendesse a angústia que caiu sobre nós. O que propõe então o Espiritismo nesse compêndio, nesse manual para lidarmos com os Espíritos, que é o Livro dos Médiuns? Aqui, a intervenção máxima de Jesus no endemoniado ganazeno. Jesus acabara de falar da tempestade que sacudiu o barco. Todos nós sabemos que a tempestade era obra de algumas entidades inferiores. E quando chega àquela localidade, distante da Galileia, de um dia de viagem a barco, ele se aproxima e houvera dos quatro, três evangelistas que corroboram a história. Aquele ser que nem um grilhão conseguia dominar, sempre que era preso, os rompia todos. Ele sai dos cadáveres, de dentro dos cadáveres, e se aproxima de Jesus, já perguntando: que tens comigo, Jesus de Nazaré? E Jesus diz: quem sois vós? E ele respondeu: nós somos legião. Responde no plural, porque são muitos os que nele habitam. Deixando claro que era um processo obsessivo que envolvia vários espíritos. Diante do poder e da autoridade de Jesus, naturalmente, aqueles espíritos sabiam, tinham a consciência que não lhe poderiam resistir, e dizem: deixe-me apenas tomar aquela vara de porcos, já que não poderemos ficar nele. Permita-nos tomar os porcos, coisa que é impossível, porque os animais não estabelecem a comunicação mediúnica, mediar, pressupõe uma comunicação de duas vias. Os animais estabelecem a sensibilidade, são sensíveis a presenças espirituais, mas não logram comunicar-se com os espíritos, porque a comunicação não se dará em duas vias. Então, quando os porcos percebem os espíritos obsessores que os tentam tomar naturalmente na sua loucura, fogem apavorados e se lançam ao mar. Ele, aquele que foi libertado, vai a Jesus e pede: eu quero voltar contigo para Nazaré. Me permite uma vaga na barca? E Jesus lhe responde: não. Vai ter com os teus e narra as maravilhas que Deus faz sobre ti. E ele vai, coloca mais Jesus na própria e dá um testemunho da sua salvação, como tantos fizeram antes. Havia curas espirituais de doenças geradas por entidades inferiores e havia a expulsão dos demônios. Está claro, então, que chega-se muitas vezes a um nível em que é necessária a intervenção de terceiros, porque o indivíduo jamais lograria. Como fazer? Eis o que nos propõe Kardec. No caso da obsessão simples, primeiro passo: provar ao espírito que não se é iludido e que lhe é impossível enganar. Provar como? Travar diálogo, travar contato. Nós estamos dentro do contexto da reunião mediúnica. Dizer ao espírito que sabe quem é ele, porque não é obsessão simples. No contexto mediúnico, o espírito tenta apoderar-se do médium, fazendo com que somente ele psicografe, somente ele dê as comunicações, somente ele fale. Ele pode até falar em nome dos outros, mas é sempre ele. Então, o primeiro passo é clarificar: eu sei quem é você. E eu deixo claro a você a situação: eu não desejo. Veja que no Espiritismo o processo não prescinde da participação do auxiliado, que é alguém que tem que assumir uma atitude ativa, ao menos no caso da obsessão simples, porque ela necessariamente não depende da conduta do auxiliado, mas ela pode se dar nas relações humanas transitórias normalmente. Então, o primeiro passo: clarificar ao espírito, deixar claro ao espírito que você sabe o que está acontecendo. Segundo passo: fazer um apelo fervoroso ao seu bom protetor, assim como aos bons espíritos, que lhe são simpáticos, e rogar-lhe para assistir. Fazer um apelo fervoroso. Primeiro ponto: porque há pessoas que apelam como se fosse uma obrigação dos bons espíritos virem acudi-la. Então eles dizem: ah, eu vou orar. Irmãos, retirem esse indivíduo da minha frente. E quando o indivíduo não se retira, eles se projetam: mas que espécie de protetor espiritual é você? Que não dá conta da sua parte. Mas vejamos: fazendo um apelo fervoroso ao seu bom protetor, assim como aos bons espíritos, que lhe são simpáticos. Então, pressupõe-se que há uma relação adrede entre você, o espírito que lhe protege, e os espíritos que são simpáticos a você. É como se ganha a simpatia dos espíritos. Farofa com azeite de dendê na esquina. Como se ganha a simpatia de um espírito? Fazendo o bem às pessoas que os espíritos amam. É um caminho que nós conhecemos como praticar a caridade. Então, quando nós nos revestimos do escudo da fé, como coloca Paulo, quando nós praticamos o bem ao próximo e fazemos o bem ao próximo, temos créditos. Por favor, não pensem em termos de bônus hora, porque o dia mal começou. No O nosso estágio evolutivo, em alguns casos, é bônus minuto e outros bônus segundos. Mas nós temos créditos à medida em que praticamos o bem ao próximo, adquirimos simpatias. Tenho amigos que têm uma frase muito interessante, as pessoas dizem, eu gosto de você a troco de nada. Mas eu pergunto, se fosse gostar a troco de alguma coisa, não seria gostar, seria uma venda. Então, quando se gosta de verdade, tem que se gostar por nada. Mas que nada é esse? A criatura que faz o bem cria em torno de si uma aura natural de felicidade e de tranquilidade, está em paz com a consciência. Quando os outros veem problema, a criatura não enxerga. Quando os outros veem dramas, a criatura vê simplicidade. Então, essa criatura pode sofrer o assédio? Pode. Claro, nenhum de nós está impune. Claro que podemos. Mas quando sofre o assédio, o que fazemos? Declaramos, primeira consciência, sei que estou sob o assédio e sei que é você. Segundo, peço a intercessão. É um ato de humildade. Por favor, meu bom espírito protetor, me ajude. E por favor, se for necessário, os espíritos superiores a ele, porque há. Por favor, nos ajude nesse momento difícil, nessa hora pela qual passamos. Mas é algo grave, sério, que não deve ser feito levianamente. Porque se fazemos levianamente, o que acontece? Já vem uma palavra de Pedro e o lobo. De tanto avisar, olha o lobo, por brincadeira. Olha o lobo. Nós o clarizamos. Por que será que um dos primeiros mandamentos é não usar o santo nome? Mas por que não usar o santo nome? Então, qual é o problema? O nome de Deus pode ser usado a toda hora. Analisa. Analisa. Há que se ter respeito. Há coisas que merecem tanto sacro no nosso coração e que devem ser usadas muito escuro e não como foi dito a cada topada. Valei-me, meu santo, me ajuda. O santo não vai levar a sério porque sabe que você é uma pessoa frívola. Mas quando você pedir e for um episódio raro e ele conhece-nos muito bem, né, desde quando nós nascemos, antes de nós nascermos, já sabem com quem estão lidando. Então, quando ele nos conhece muito bem, sabe quem é sério e quem não é. E é óbvio que os bons espíritos nos ajudam antes de nós pedirmos. Por que pedir? Por que pedir em prece a Deus, se Deus tudo sabe? Veja que coisa boa. Como é que Deus é onisciente e eu tenho que pedir a Ele em prece? Que sentido faz? A prece é a oportunidade não de Deus saber, mas de você saber o que você precisa. Porque nos momentos íntimos de prece, há coisas que saltam que a gente nem desconfiava. Figuras que vêm à nossa mente, nós nem sabíamos que estava lá no nosso coração. Então a prece é o momento do indivíduo escutar-se. E para o orgulhoso, é o momento de valer-se de humildade. Porque tem gente que prefere perder tudo do que pedir alguma coisa. Pode ajudar a todo mundo, mas no dia que vai ser precisar ser ajudado, ele recusa. Então, nos casos de obsessão simples, provar ao espírito, dar ciência e consciência para si mesmo do que está acontecendo, fazer um apelo fervoroso ao bom protetor, aos bons espíritos, que eles são simpáticos, e rogar-lhe assistência. Se vai ser atendido ou não, depende de quê? Do contexto, dos meus méritos, do fato daquilo ser uma prova. Muitas vezes são provas que se estabelecem para nós. Francisco Cândido Xavier tem um problema nos olhos, eu não sei se vocês sabem. Ele tem um dos olhos com um problema grave. E certa feita, narra o filho dele, José Arigó estava na cidade, fazendo curas espirituais, que lhe emprestaram o centro. E naturalmente, depois que a filha diminuiu lá pela madrugada, ele olhou para o Chico e disse, se você quiser, eu conserto esse teu olho aí. Com toda a tranquilidade e educação característica desses espíritos. Eles são, na maioria, espíritos mistificadores. A sua grande maioria. Então, médium José Arigó, através do espírito do doutor, fiz através do médium José Arigó, disse, eu vou, posso curar esse teu olho aí. E o Chico, uma fala que nos dá uma grande lição, olha para o médium e diz, eu lhe agradeço muito bem. E agradeço também ao doutor Fitz, mas esse problema do meu olho é kármico. Se o senhor consertar o meu olho, eu tenho certeza que conserta, o problema é moral. Eu não consegui consertá-lo ainda, provavelmente a inveja. Então ela vai eclodir em outra parte, talvez no ouvido, e eu vou demorar muito para me acostumar de novo. Porque com esse problema do olho eu já estou acostumado. Então vou ficar com ele até resolver primeiro o meu problema moral. Pedir, nós podemos pedir. Se somos atendidos ou não, depende circunstancialmente dos nossos créditos junto à espiritualidade, das nossas conquistas espirituais e da utilidade daquela aprovação que estamos passando, que ela tem um fim útil, tem um propósito. Com respeito ao espírito obsessor, por mais mal que seja, é preciso tratá-lo com firmeza, mas com benevolência, e vencê-lo por bons procedimentos a orar por ele. Acho que dentro do que foi colocado faz todo sentido orar pelo outro, porque é alguém que demanda muito mais necessidade que nós mesmos. É preciso interromper toda a comunicação escrita quando se reconhece procedente de um mau espírito. Em alguns casos pode ser útil até mesmo parar de escrever. Se se percebe, já se tem a consciência, já se pediu a intervenção dos espíritos, já se ora pelo espírito obsessor, suspende a comunicação, porque a comunicação está sendo um instrumento de perturbação de ordem mediúnica. Daí, nós sermos total e completamente favoráveis ao uso da medicação. Mas não a medicação como um fim, como um meio. E bloquear temporariamente aquela perturbação com que faça o indivíduo. Fascinação, um indivíduo fascinado. Se no primeiro caso, todos nós estamos suscetíveis, no segundo caso, onde está a minha obsessora do tempo? Minha amiga Mirjane tem que me avisar, porque senão eu me empolgo. E como eu vou estar hoje enrolado somente às 8 da noite, o senhor imagina que horas eu vou acabar. Quando a gente pensa em termos de fascinação, o que pode acontecer? O indivíduo fascinado já é muito diferente da obsessão simples. Porque se a primeira pode ser casual, a segunda é simbiótica. A segunda é terceira. Então, o indivíduo fascinado, primeiro, está nas mãos de um espírito muito mais perigoso, muito mais ardiloso, porque ele não se expõe, mas não tem escrúpulo algum em declarar e usar os nomes mais nobres, sem nenhum transtorno. Algum tempo atrás, na nossa reunião mediúnica, nós tivemos uma psicografia que se intitulou Irmã Dulce. E era tão belíflua que poderia se chamar Irmã Dulcíssima. Como nós não conhecemos Irmã Dulce, não temos nenhum termo de comparação, procuramos saber e investigar. E um confrade nosso que conviveu com ela muito generosamente disse, olha, tem alguns elementos, mas outros não. E nós fomos levar essas considerações ao médium que havia recebido aquela mensagem. Imediatamente, ele naturalmente olhou para todos e disse, ah, meu irmão, o Dulce me avisou que ia ser assim. Eu ia ter um caminho de muito sofrimento, solidão, isolamento, e que eu tinha que ter fé em Jesus. Somente Jesus, porque os homens são falíveis. Então, a partir de hoje, o sábio da nossa reunião. Não tardou a irmã Dulce se transformar em Paulo de Tarso e no próprio Jesus. Imagina o sofrimento para esse confrade, para esse companheiro que hoje se encontra e que ele próprio se impôs. Porque uma coisa é você dizer, Chico, foi sua palestra linda, maravilhosa. Outra coisa é acreditar. Né? Uma coisa é você dizer, Paulinho, você é muito bonito. Outra coisa é, Paulinho, acreditar. Uma coisa é você dizer, Fulano, você é muito engraçado. Os mecanismos são naturais. Não quero com isso sentenciar o centro espírita a criar pessoas autômatas que não são capazes de reconhecer o valor do próximo. Eu digo ao Paulinho que valoro muito as palestras dele, estou surpreso positivamente com a palestra da nossa irmã, muito feliz. Isso não é desejar derrubar, desejar é emprestar entusiasmo. Não é verdade? É você auxiliar o próximo. Agora, se eu todos os dias vejo o Paulinho e digo, olha a sua palestra, é linda. Aí é bem diferente. Concordamos? Em relação à fascinação, o que propõe Kardec? A única, veja a diferença, a única coisa a fazer é convencer a pessoa de que está enganada e conduzir sua obsessão para o caso simples. Como é que se convence a quem não quer ser convencido? Como é que se guia a quem não quer ser guiado? Como é que se ajuda a quem não quer ser ajudado? Oração. E força moral que nos falta nos centros espíritas. Força moral para dizer quando se está errado. Porque às vezes nós cometemos os erros mais crassos. E as pessoas, por escrúpulo, ou por medo de perder a vaidade, quer dizer, retroalimentando o melindre, não nos corrige, não nos ajuda. Então, em nome de uma harmonia, que é uma pseudo-harmonia, porque se eu não tenho a coragem de dizer o que sinto e o que penso, que harmonia é essa? Que harmonia é essa? Todos concordamos que a forma é muito importante, porque a verdade é uma espada poderosa, não basta estar com ela. Eu posso me ferir, ferir a muitas pessoas. Tem que ser manejada com muita habilidade, com muito respeito, com muito tato. Mas convenhamos, às vezes nós assistimos os nossos irmãos tomarem caminhos terríveis e esperamos quedas maiores. Quando era nossa obrigação tentar convencer. Ainda que às vezes redunde inútil, e eu já vi isso acontecer na minha pouca experiência mediúnica, várias vezes. Nós estamos militando junto à mediunidade no Centro Espírita William Brooks desde os 19. Não vou dizer há quanto tempo para vocês não fazerem as contas. Nesse período, já vimos muita coisa acontecer. Não nos cansamos de aprender. Um confrade nosso conduziu uma reunião há 26 anos. Um daqueles que eu considero meu pai espiritual. Sempre nos apoiou com muita dignidade. Está hoje envolvido em processo de fascinação, afastado da doutrina espírita, jurando abrir um centro espírita, onde os médicos serão todos crianças de no máximo 10 anos de idade. Para que a pureza não seja distorcida. Esse irmão caiu. Então, depois dessa experiência traumática, eu prometi a mim mesmo. Me faltou coragem moral, mas não me falta mais. Não me falta mais. Perco o médio, mas não perco o amigo. Nossas reuniões de avaliação, aquelas que se fazem depois, são um antídoto contra a fascinação. Aquelas que a gente não dá valor e fala apressadamente porque já está muito tarde. Quando acaba a reunião, a reunião foi muito boa, muito plena de energia, vamos ver a sua mensagem, muito bonita. E nem se der tempo, vem cá. Isso que ele está dizendo, né, Evangelho? Peraí. Vamos tomar algum cuidado. Como é que funciona isso? E se o médium reage mal? Porque claro que todos nós, né, somos humanos. Mas na condição mediúnica, a mensagem não é nossa. É a mesma coisa que o carteiro ficar revoltado porque eu não gostei da carta que recebi. Já pensou? Eu recebo a carta, leio a carta na frente do carteiro e digo, mas olha, essa carta não é possível. Essa carta não vale nada. E o carteiro olha para mim e diz que não vale nada, é você. A carta é maravilhosa. Você está com algum problema. Entende? Reunião de avaliação é antídoto para processos vacinatórios e obsessivos. Por isso é que ao final da reunião, nós devemos consagrar os 5 últimos minutos aos espíritos guia, orando em prece, para que eles nos orientem. Finalizada a reunião, naturalmente iniciamos a nossa avaliação com a presença deles. E ali, meus irmãos, entre nós, somos irmãos, irmãos brigam. Ou não? Precisa entrar em detalhes? Alguém aqui tem irmão caçula? Sabe quando eu falo isso. Irmãos que se amam brigam. E nós não estamos propondo a briga no centro espírita, mas nós estamos propondo coragem moral de colocar o que é importante se colocar. Com todo afeto, com todo amor, com todo respeito. Porque senão, a obsessão se estabelece com a nossa omissão. E portanto, nossa permissão tácita. E depois nós seremos os primeiros a dizer, mas fulano, o que diria? Então amanhã, mas Gilvão caiu, bichinho. Vamos orar por ele. Na hora de me amparar, ninguém me amparou. Gilvão, isso não é doutrinário. Isso não está correto. Reveja. Vamos rever, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Depois de estabelecido o processo de fascinação, se nós não conseguimos convencer, não há nada a fazer. Temos que esperar o tempo certo, porque os bons espíritos não constrangem. Se não há campo, eles se afastam, mas não constrangem. Subjugação física e ou moral. Vamos fazer uma relação com as duas, apesar de serem distintas. Na subjugação moral, o indivíduo faz aquilo que não gostaria de fazer. Essa subjugação, Kardec descreve como um homem que se aproxima das jovens, e não sendo jovem nem bonito, ele se ajoelha perante elas e pede a todas elas em casamento, veja. E pior, ele tem consciência do ridículo, mas ele não conseguia se controlar. Era um espírito malfazejo que me dizia aquela cena, que me dizia aquele contexto. Então a diferença é a constrangimento de ordem moral, a obsessão moral, o indivíduo já tem o quê? A consciência. Na subjugação de ordem física é um grau ainda maior, aí ele está completamente entregue, já está em estado de alucinação. O companheiro nosso, o psicólogo, fez um reparo interessante. Ele colocou a subjugação de ordem moral como sendo, tem uma correlação com as nossas compulsões. Aquilo que nós fazemos, sabemos que está errado. Um colega muito querido nosso, uma pessoa maravilhosa, a cada 3 postes ele tem que tocar em 1. Você imagine. Eu sei que é ridículo, eu sei que aquilo não vale nada, eu sei que não tem nenhum sentido, e eu sofro. Eu sofro. É um sofrimento. É engraçado para quem vê. Mas para quem vive, é horroroso. Eu sofro com isso. Esse constrangimento moral são as nossas compulsões. A física, é necessário dizer, são os casos antigamente confundidos com a possessão completa. Primeiro, fluidoterapia, o que Kardec chamava de magnetização. Processo de fluidoterapia que nós conhecemos como o passe. O passe é o ápice de um processo de fluidoterapia. Mas a fluidoterapia pode se dar à distância, a fluidoterapia pode se dar pelo olhar, a fluidoterapia pode se dar pela palavra, pelo atendimento fraterno. O passo é o ápice desse instante. Quando Jesus impunha a mão, o ar ficava irrespirável para o espírito sofredor. A ambiência mudava. É o ápice. Mas existe muito que se pode ser feito, às vezes até sem a presença do indivíduo sofredor. Orientação de ordem espiritual. São os casos em que nós podemos contar com a ajuda do auxiliar. Agora, Se nós não contamos com a ajuda do auxiliado, com a participação do auxiliado, o que é que pode ser feito? Assistência, ascendência sobre o Espírito, aquilo que Jesus colocava, a ascendência de ordem moral sobre o Espírito, esse é um ponto muito delicado, porque o indivíduo tem que ter coragem, fé, não temer ao ridículo, deve se expor, porque há algum momento de crise em que alguém vai ter que tomar posição. Não é? Vai ficar um jogo de empurra para casa espírita tal ou qual. Em algum momento alguém vai ter que tomar uma posição. Vai ter que assumir. Se eu falhar, é porque eu falhei. Não é porque eu vou levar para fulano, eu vou levar para ciclano. E a criatura sofreu. Ascendência moral sobre o espírito, importantíssima, daquele que pretende intervir. Ação magnética de um bom magnetizador, que no caso é o PAS, como não necessariamente precisa ser feito presencialmente, ele pode ser feito à distância, sem nenhum problema. Além disso, é sempre bom procurar um médium de confiança. Veja o termo que Kardec usa. Nesses momentos de crise, busca um médium de confiança, alguém que possa dar-nos uma clarificação no processo. E finalmente, meus amigos, seguir os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Peraí, por que não rogar ao espírito? Veja que agora é diferente. Ele não está pedindo a você para rogar aos espíritos. Está pedindo para que você siga o quê? Os conselhos. Muda a sua vida. Muda o seu padrão mental. E principalmente, não nos esqueçamos. Se existem os que odeiam, os que magoam, os que perseguem, existem os que amam, abençoam, esclarecem e nos protegem. Não sejamos ingênuos e sobrelevar o mal, porque os recursos e as bênçãos dos espíritos superiores são infinitos com a infinita bondade de Deus. Então não há espírito tão perverso que não possa ter a vontade modificada no tempo. Não existe. Nada é perdido, porque caso contrário seria acreditar que Deus criou seres voltados ao mal. Então Deus seria o próprio mal, porque criaria o mal indefinidamente. Isso. Todas as criaturas que jazem na terra trazem a potência do bem. Se não são hoje, serão amanhã. E aquele que hoje lhe persegue poderá ser muito bem aquele que amanhã vai te ajudar e vai estar ao seu lado. Cabe-nos caminhar com confiança, paz, serenidade e muito amor a nós e ao próximo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.